Uruguay no le falta. Azul Alfa, Uniforme Bravo, prossiga. Uniforme Bravo, só de sinalização para reboque até a ponte número 1 do parque principal. Está livre o início do reboque, chama para ingresso na parte principal. Alfa e Uniforme Bravo. Chamará Alfa. Para o site, para 3304, 2170, 3 horas e 15 de autonomia até 9.5. Radial, contato, radar após 2000, Leda, Leda, ótimo. 2000, Leda, Leda, ótimo. Está 3179. Capitão 0 Turno, 1918, decimal 95, ajuste altímetro 0,6, boa viagem. 0,6, ajuste, ele está em paz, liga, ponte para 2,95. O 1960, de passagem ao Airbus da TAM, após ingresso de Juliette até a ponte 09. Após o TAN, ingressa Juliette 09, 1960. O GM 6319 na retaguarda do Boeing da Gol, prossegue portão 02. 319, na retaguarda do Gol, que vai prosseguir após o TAN, vai para o portão 02. Cópia. 3859, cópia. 3859, está autorizado Curitiba, nível de voo 360. Decola pistola 0, primeira curva direita, saída árvore, elefa, após voa direto Nítibo, November, Índia, Tango, Bravo, Oscar, Nítibo, autorizou 121, segue conforme a rota do plano. 5462 é o transponder, 120 do sinal 8, frequência do controle. Para agilizar o tráfego, livre de decolagem, 140 graus, 109. Puxar 6312 ali, mantém puxando 0. Ali mantém 1-0, 6312. Decolagem pista 1-0, primeira curva à direita, na saída Arbor, transição Elefa, após voa direto Nítibo, November, Índia, Tango, Bravo, Oscar, Nítibo, Chopuzu 21, segue conforme a rota do plano. Acione no transponder 5462, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8. Ok, ciência, o 3859 está correto o cotejamento, reporte quando pronto para o chibé questionamento. Proposto e aceito, 1109, prossiga 1000 pés e siga a linha do litoral, corredor Axé. Estamos no Golfo, estimado para pouso. Colegamos a 38 minutos. 1138, anotei. 10, vento no 40 graus e 10 mais. 1-0, pista bem localizada, Canadá 3-1-2. Irmão Diogo 2-1-9-6, Monte Serra 1-0, próximo. E... Mike Romeu Alfa, tenho aqui um plano aprovado para sobrevoo em Simões Filho, confirme. 2-1-9-6, acho. Afirmo, está pronto, Monte Serra 1-0. Ali mantém puxando a zero. Mantém gol do espaço. Eu sou o 1-1-8, passe. O 1-8-9-1 está autorizado em ILS. Está autorizado, portanto estabilizado, 8-9-1. Mantendo posição aguardada, está com a frente, 1-3-1. Gente, chilema 3-1. Decolado aos 1-0, controle 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, obrigado, bom dia. Mike, decola. O senhor 6312 novamente, este é o controle, meu cordial, está em contato com o radar, após 2000, vai Jamo. Céu 2000, Jamo, é, 312. Tá, 3179, desvio à direita, pro 220, próximo a 5 milhas. Estou autorizado o desvio, quantas milhas? 3179. Aproximadamente 20 milhas. Diante. A 500 pés, aciona o transponder 0112, frequência do controle de Salvador no 20.8, torre 118.95. Mike Romeo, correto, com o centro aberto? Gente, eu estava 3179. 304 Lima tem pistão 0. Lima tem 0, 2196 decola, zona 2, controle 120.8. 208, boa. Controle, boa, 2196, decolamos. 2196, controle, contato radar estabelecido, após 2000, Leda seguro, caminhão. Após 2000, Leda seguro. Com 2196, obrigado. Bora, mate, vai estar 3179. Diante. Gol 1184, reduz a velocidade para 180 mais, autorizado ILS. 80, autorizado ILS, gol 1184. Pelo gol, você vai manter mil pés até o destino? Está passando a farol da barra, aguarde para a altitude de 1500 pés. 0 graus, 1 0 mais. Livre decolagem, são 3304. Opa, Romeu, é como é que tinha ali, controle? Ok, cliente, bom dia. Gente, acione 2223, procede de Cairu para destinar Salvador, ou é como é que é? Ciente. Respondedor 223, chame no trabalho de Veracruz. 291, 2000, Paulo Externo, cheque o trem, chame a torre 1895. 295, Beto. Resolvo, autorizado 1500 pés. Pegou na manilha do externo, estabilizado, X-ray da 1-0. Frequência livre. Certo. 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-0 nós. Centralizado, pouso 1-0, 1-8-9-1. São 3179, chame Recife, frequência 1-2-5-1. Recife 3179. 56, controle 1208, boa viagem. No ativo 208-456, se chama, tá 3304, bom dia. Meu tempo de abraço, chame a torre 1185, ajuste ao time 1016 para o acionamento e decolagem. É 3859, está autorizado, reporte pronto, táxi. Afirmativo, no localizador. Gente, checa o trecho na torre 11895, 1184. 1895, obrigado, tem um monte de entendido. 0-3859. Luciano 6312, chama Recife 2685. 2685, Oceano 6312, bom dia. Bom dia. Gol 21-96, chame Recife, 1251. 251, obrigado, bom domingo. Boa. 81211. Direito 1211. 3 Juliette, confere, aguarde cópia, prepare da Eula e da Mótiva. Guardando cópia 3, 6, 6, 3. Salvo, Salvador, Gol 891, livrou, bom dia. Gol 891, bom dia, táxi de Alfa Juliette, até o portão meia dúzia. Alfa Juliette, portão meia dúzia, eu vou 1891. Autorizado, Sam, reporte pronto para o táxi da 3859. E pronto. Todos vão olhar mais. Ele pôs o gol 1184, com 1016. Papá Michael no Alfa, no tráfego reportado no setor, ajuste no 0 no meio, corte fora do sol. Papá Romeu, Eco Mike Charles, Salvador. Você tem condições de voar direto para a rotatória Seasa? Positivo, viu? Michael Romeo Alfa, Alfa 50, ajuste no 0 no meio, reporte fora do solo, Lutando Gabriel, visual contrato. Michael Romeo Alfa, aciona 01 no 1-2, cumprindo a Nordeste, vai dar transferência. Sérgio, Tony, o Antônio solicita aqui um sobrevoo na vertical de Lauro de Freitas, na Sala do Coco, próximo ao Atacadão, por 5 minutos, apoie e segue conforme o plano. Sérgio, Mike Romeu Alfa, mantenha a minha escuta, sobrevoo sobre o estado do Coco, aguarda a transferência, sem interferência com o eixo da 1-0. Quem conferiu Romeu Alfa na sua escuta, vai chamar no abandono. Um grande abraço para a sala de cima, atrasado, Vitor Espaça. Sente o tango, um dia bravo. Fique vivo no visual com o Michael Melhoff, aguarde a transferência. O decolagem foi aos 2-2. Agora a conferência, tango, um abraço. 1-8-4, no solo aos 2-1, olho o braço, 1-2-1, décima 1. Agora 260, então 3304, bom dia. Boa. Fala Salvador, bom dia, eu vou 1184, lembrando. Vou 1184, Maxive Alfa, repartiu antes da Juliette. Alfa, repartiu antes da Juliette, 1184. Transfere o controle 120, decimal 8. Controle, bom dia, Papa Romeu Tano de Abrava. Papa Romeu Tano de Abrava, é o controle. Só, nada aí em Marta, vai prosseguir para a posição Interlagos, vai prosseguir no litoral até Iberistar. Ok, qual é o seu estimado para pouso? Alô? Salvador, poderia confirmar de frequência do seu perfil para o 3304 de novo, que não obteve a resposta de 160. Positivo. No setor, a primária é 1260, a secundária é 1288. Temos mais duas. 1251 e 13325. Eu acredito que o senhor consiga contato. Sim, Martins. São 228, 251 e 3325. Obrigado, aí é o motivo. O Mike Charlie voando Ceasa Simões Filho, tá bom? Bom, 1-8-4, aguarde para ingresso, prevista 04. Prevista 04, aguardando. Pro 075, é com o Mike Charlie. Pro 059 para o Tati, está com 175 a bola, está alternando o Guarulhos, 4:20 da manhã. 3259, livro táxi via Índia, ponto 0, piscina 0, torre, 1-1-8, direção 9-5, ajuste ao time, piscina 0, no meio. 3259, gol 1-1-8-4, observando a liberação do setor pelo Airbus da TAM, ingresso Juliette, portão 04. Juliette para 04, observando o seu gol 1-1-8-4. Da 3663, cópia. Escuta, Marcelo, 3663. Da 3663, está autorizado Guarulhos, nível de voo 340, rota Pêsulo 10. Decola Pêsulo 10, primeira curva à direita, saída da Eule da transição Mótiva, transponder 5471, controle de Salvador, opera em 120, décima 8. 340, autorizado para Guarulhos, rota Pêsulo 10, decola Pêsulo 10, curva à direita, transponder da Eule da Mótiva, 5471 transponder, 208 ao controle. Foi 3663, correto? Reporte quando pronto para estiver estacionamento. Pode lá. É com o meu alto, na escuta? Na escuta, senhor. Você viu sua posição? Tô aqui no travé do atacadão. Gente, no visual mantém o vestido com o lajão na zero vez, ok? Ok, não é interfere não. Gente, vai com o meu alto. Então, 3859, ao aliar, decolagem autorizada, piscina 0, vento 130 graus, 909, com o helicóptero à esquerda, mantendo o setor norte, com a interflex, decolagem. Obrigado, decolagem, 0359. 259, decolagem 27, controle 120, 80, boa viagem. 2080, boa. Volta 3859. Volta 3859, contato radar decolagem, super 360, via Sedar. 360, vai precisar fazer uma curva pela esquerda, tem até uma formação grande aqui, uma para a direita. Gente, tá 3859. A gente está na curva pela esquerda, 3859, a gente vai ficar lá, saída. 1-0, primeira curva à direita, saída da EL, liga transição Mótiva. O transponder é o 5476, o controle salvador opera em 120, decimal 8. Cruzar 2500, peço voo direto celeste. Direto celeste após 2500, na primeira decimal. Atenção, Batista. A saída da EL com a transição Mótiva, 5476, 1208, janeiro 6319. Seleia 319, está correto com o pejamento? Reporte quando pronto para o chibé estacionamento. Vai reportar, né, 319. Muito bom dia, 3733 da TAM. Gente, que tem informação aqui, box 10. Torre é o Mike Romeo Alpha. Mike, informação é aquilo, está pronto cópia? 3733, pronto cópia. Estou em Simões Filho. A nossa magnética de ideal é a 330, está presente. Baga, pode ser conforme o plano de voo. Decola 1-0, primeira curva direita. Saída da Eoledo, transição Mótiva. O transponder é o 5477. O controle salvador opera em 120, decimal 8. Tá, 3733, está autorizado. São Paulo Congonhas, 360, pelo loco 1-0, inicial. O BAB, a feira do loco 1-6. Posmuda, EPP com pista, fechou mod, está feito do 3-0, intite. Decola 1-0, curva direita da EL, letra Mótiva, aciona 5477, o controle 1208. Tram 3733, está correto cotejamento, reporte pronto para o chibé acionamento. Boa tarde, já. Na Gomeu Alfa, está presente, comprou a Norte, chame o controle, 20, decimal 80. 12080, Romeu Alfa. Controle é o Mike Romeo Alfa. O Mike Romeo Alfa está com 5 visuais, quanto possível estimar para pouso. É, vai para sobrevoo em Simões Filho, após prossegue para pouso em Mata de São João, estima o pouso em mais só um minuto. Mas dá pra gente mais isso, então 8852. Sente copiado. Porta livrando a CTR, o Michael Mel. Vai chamar, Ronaldo. Papai Romeu, Eco Mac Charlie, chama Centro Recife na frequência. Ou então, chame Torre 1895. 1895, para o Mac Charlie. Muito bom dia, Papai Romeu, Eco Mac Charlie. Papai Romeu Eco Mike Charlie, está presente, autorizado final da 1-7, corte curto final. Ciente, autorizado, Eco Mike Charlie. Lápis de Salvador, muito bom dia, o azul. 2772 com aquilo, foi possível somente o percurso de subida, pode ser. 2772, bom dia, tem o plano completo, aceita? Não, só uma subida por enquanto, por favor. Sim, subida coral. Coral, obrigado. Coral, chama de Abravo. Prossiga. Chama de Abravo, vou entrar na porta de terra no momento. Sim, que chama de Abravo, reposta de regresso. Pode chamar para lá, chama de Abravo. Ainda não avistado, prossegue final da 7, aguardando a autorização de pouso no Lake Charles. Lake Charlie, tráfego sendo avistado por autorizado, pista 7, vento 1.40 graus, 1.0 nós, ajuste 1.0 no meio. 1.0 no meio, pouso autorizado, aí, Lake Charlie. Número 21, autorizado de chegada a bordo, 04 no peso, ajuste no 016. Toro, tá, 3859. 3859, chama Recife, 1260. 60, boa noite. Bom dia. Alô, Salvador, tá, 3663, feedback acionamento do 7. Sente autorizado, estúdio táxi, tá, 3663. Autorizado, importa da táxi, 3663. Confirma, estúdio. Solos 35, qual que o Pátio vai estacionar? Pátio 4 é... Se eu fazendo 180 no sentido cabeceira 17, é a primeira esquerda. Seu nome é 250, bom dia, desça via chegada Mari, para o nível 050. Quantidade autorizada, chame táxi. 10 autorizado, chama táxi 3733. Taxi via Pátio, Taxi Índia até o ponto de espera da pista no zero. Chame torre 118.95, QNH 1096, uma voo. Cliente, autorizado o táxi via Índia, 18.5, controle, bom domingo. Matriz 1-1, após a aeronave da Santa que se era a retaguarda, autorizado com o pushback no pronto para táxi. Três, sete, dois, meia, do seu veio chegada Marta, no nível de voo 060, segue como número 3. Aquilo do Lu, bom dia, vamos para a comanda Tuba? Comando, comanda Tuba, nível 100. Decola da pistola 0, curva direita via subida coral. Golf 677, Leos DCT. Transponder 5473, controle Salvador 120, decimal 8. Já estou em 663, autorizado em alinhar e decolar a pista no zero, vento 120 graus, 14 nós. Ali decola a pista no zero, da 3663. 118, decimal 95, QNH agora na 097, no voo. O Gol 621 no CR dos Rios reporta no final. entrada até ataque de papai, enquanto para engano na pista Lima cruzou. Botão 3733, a intacta autorizada via Patch Principal da Extreme India até o ponto de espera da pistão 10. QNH 10, 16, torre 118, decimal 95, seguindo a aeronave da Vinca como número 2 no voo. 3733, ciente, autorizado Patch India para o ponto de espera da 10, 1895, lá segue a Vinca. Bom dia, boa semana, 3733. Torre 118, decimal 95, QNH 10, no meio, Movô. Outra condição de voadora, está presente? Ativo. Sete, agora o meu 21, vou direto do turno. Direto do turno, meu 21, obrigado. 6000. Para 2 no peso, ajuste 10, 16, reporta estabilidade, Goro na visão. Para estado, obrigado. Controle Salvador, Bandeta 3663, saída da EL, Leda Morte, passa ali, estamos certo. 3663, contato radar na decolagem, sua para 2340, via saída da EL. 340, via da EL, 3663. Escuta o controle, a torre informa, a chuva leste do campo. Obrigado, Deus. Já, direto ali, eu tenho 3663. 3663. Cara. Gente, devido ao tráfego que decolou à sua frente, com nível inferior, mesma roda de subida e destino, manterá a cabeceira por mais 2 minutos do 6309. Na 6250, desse sem restrições para 3 mil pés, o ajuste no 017. Sem restrições para 3 mil pés. O 6250. O Chile é 63 no 1, decolagem autorizada, pista no 0, vento 120 graus, no 5 marchas. Só 3726, isso sem restrições para 4 mil pés, o ajuste no 017. 4 mil, 648, isso para o nível de voo 050. 0260, controle Salvador 120, decimal 8. autorizado comprando alto do plano para o Porto Seguro 160 aprovado, com o perfil da Coral, regulado 90, curva direita, após a ira, golfe 677-0260 transponder 1208, o controle por 2772-2. Você seguiu o procedimento correto, rebaixo plano para puxar o acionamento. 7-2. Faz ingresso, taxi à esquerda via pista, ponto aéreo, ponto cabeceiro 17, chama aqui o Zulu. Para 250, reduzi para 230. 230, minha 250. Dual 49, chame agora o controle 120, decimal 80. 2-0-0, vem cá, boa tarde. Bom dia ainda, minha 3-1-1. Chama minha 3-1-1, contato radar decolagem, 7-3-0-0, via 7-1-1. Bom dia, 7-1-1, vontade de coordenar direto o Leda, está a formação aqui? Autorizada, após 2.000, Leda. Chama minha 2-5-0, emite a redução para 2-0-0, serve tráfego 2-0, 0-1-0 milhas, um banco 7-3-8. Eu meto para Sanduna. Afirmativo, vai reduzir. Estabilizado, voo no 621. Voo no 621, turre 1-1295. Obrigado, bom trabalho. Chegou no 621. Voo 1621, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajustado 9097. Informo chuva leve sobre o campo, pista molhada. 7-2-7-7, voo no 621. 0-0-0. Você consegue identificar a posição de posição? Está 3-6, uma tempestade chegada, como número 4 na próxima foto. Deixa eu lembrar 2-5-0, deixa para 2-6, autorizado sinal ILS, reposto estabilizado. Desce para 2.000, reposto estabilizado, autorizado ILS. 3-7-2-6, deixa para 3.000 pés, ajuste no 0-1-7. 3733, decolado 51, controle 120, decimal 80. 208, obrigado, excelente semana. Pode ficar o sinal vento novamente, pelo menos 2 anos, senhor? 110 graus, 159. Obrigado. 733, contato radar decolagem, para o 390, via saída da área. Via saída, sabe? 3663. Tá 3663, chama Centro Recife, 95, decimal 1. 251, tá 3663. Na ILS, reporte estabilizado, seguido para 2-0-0 a marca. Para 2000, com 17, restrições reduzindo para 2-0, 1-0-4. Combatente, Transponder 5517, controle de Salvador 120.8. Autorizado para Guarulhos, nível 3, minha roda para o Conozero, coisa direita, saída da Mel, Cael, da Monte. Na pessoa do 1-0, salva a chance. 5-1-7, controle do 0 posição 065, atendimento correto, reporte pronto, 0 para o Chiteca, acionamento. Reportamento pronto, depois. Salvador, muito bom dia, Lua 69, Grid 612, Galeão. Sou 1619, bom dia. Autorizado, Galeão, nível 360. Decola da pista 10, curva direita, subida da El, Leda e Irumi. Via Upper November 857, até Monstro. Atentando a mudança de nível na posição bidela em coordenação com o Centro Recife. O transponder 5516, controle de Salvador 120.80. Atacão Lima Cruzulo, contato radar decolagem, subida para o nível 100, via saída coral. Via coral para 100, Lima Cruzulo. 5516, controle 208, 1619. 1619, com atendimento correto, reparte pronto para o puxo pegar acionamento. Botar na próxima. Falou, bom dia, 1621, está na Alfa na frente. 1621, bom dia, Alfa Juliette, ponte 3. Alfa Juliette para ponte 3, 1621. Tem chuva sobre o campo, pista molhada, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Do CETEN, Recife para 2010, o ajuste no 017. Recife até 2010, restrições, bom no 017, então 32, 329. Com 96, autorizado chegada mais, dessa via para o nível 050. 0, chame táxi. 72, você pode dar para gente. Chame 250, fala 55, direita no 211 só. Direita no 211, cara. Zero, bom dia, tá aqui autorizado via Alfa Juliette, ponte 8. Alfa Juliette, ponte 8. Autorizado, procedimento com o número 648. Autorizado, com o número 648, reporte estabilizado. Reportaremos, 648. Ponte 62 aguarde, gol 1-6-9. Tira a escuta, ponte 1-6. Gol no 648. Gol no 648, torre 1895. 1895, chama o centro de justiça no 25.1. 251, 3733, obrigado. 3896, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Sul 948, bom dia, ajuste na 017, continue a formação aguardando a direção de fuso. Informe o seu Valério sobre o campo, pista molhada. Aguardando a autorização, vou nomear 48. 37, 26, solo 58, direito, ano 21, solo. 21, solo, tá 37, Zona 648, pouso autorizado, pistão 0, vento 1, 90 graus, 129, pistão molhado. Livre pouso, sente vento, pistão molhado, Gono 648. Só 3726, boa. Só 3726, boa tarde, táxi lento via Alfa, mantenha a produção de Juliette. Alfa, é Juliette, só 3726. Bônus 094, autorizado chegada a mar, dessa via para o nível 050. Via 050, chegada a mar, passou a direto, tá? Deixa a mesma temperatura chegada, daí com o número 4 para a próxima ponta. Ponte claro, 42 a bordo. Azul 2772, táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste na 017, meu voo. Só 3726, mantenha antes, Juliette. Azul 2772, desconsidere a última sessão de táxi e mantenha na saída do pátio 3. Bom, mantenha na saída do pátio 3. Agora, controles a bordo, 3 horas e 20, confirme. Uno 6, Uno 9, táxi via pátio Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste na 017. Agora 17, pátio Índia, ponto de espera, 895, Uno 9, Uno 6, Uno 9, ponto de espera. Azul 2772, segue a aeronave da Gol até o ponto de espera, ajuste agora na 017, bom voo. Segue a aeronave da Gol até o ponto de espera, 2772. Tá, 3726, após a passagem da aeronave da Azul, ingresso a Juliette, ponto 7. Pode passar essa aeronave da Azul, ingresso a ponto 7, tá, 3726. B48, bom dia, táxi autorizado via Alfa, Juliette, ponte meia dúzia. Alfa, Juliette, ponte meia dúzia, ponte meia dúzia. Ponte meia torre, 1895. 1895, 3296. Salvador, bom dia, tá 3296. Estabilizado em freio da 1-0. 3896, bom dia, ajuste na 097, continue a aproximação, aguarde a autorização de curso, informo. Em momento, chuva leve sobre o campo, pista molhada. Chuva leve sobre o campo, é ciente, aguarde a autorização, só 3896. Foi Salvador, 69, ponte espera, ponte campo, chuva da jato. 120, decimal 8. 370, decolada 10, esquerda, Pucajama, Aracaju, campo de 1907, aeronismo, 2. acionamento correto, reparte pronto para o pushback acionamento. Eu 5197 para 2000 pés, o ajuste tipo 1097, autorizado sinal e ELS, reporte estabilizado. Ok, 1097, somente o livro está 2000 pés aí? Afirmativo, 1097 para 2000 pés, autorizado sinal e ELS, reporte estabilizado. Está estabilizado sinal e ELS para 2000, ajuste 5197. Você ligado o posto, está 3896? Já avisou o campo? Avisou. Posto autorizado, pistão 0, vento 1100 graus, 629. Avisado o posto, pistão 0, está 3896. Autorizado, deixe-me pronto para o táxi. 72 visual para a navegação nacional. Afirma. Bom, pouso mesmo ele é manter pista no zero. Bom, no 619, decolado ao 05, controle 208, boa viagem. 208, bom dia, obrigado. Oi, Salvador, gol 619. Voo 1699, contato radar decolagem, suporte 360, via saída da EL. 360 da EL, 19.